morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube. Para você, que bom que você tá aqui conosco para participar de mais uma edição da nossa programação esportiva do Rio Vox Esporte Clube. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje. A gente fala para você que hoje a gente está com o microfone só no estúdio, pelo caso da estrutura da 23ª Festa do Peão de Boiadeiro de Rio das Pedras. Então, você vai escutar, mexer o microfone, mas não tem problema, a notícia sai igual. Muito bom dia para você, professor, tudo bem? Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos nossos ouvintes que nos acompanham aqui nesta manhã de sábado, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bom dia também aos nossos convidados aqui, os meninos que estão indo lá para Sergipe, o menino Vinícius e também o Rafael, que está aqui hoje aqui e vai dar uma palhinha aqui com nós também, além da choradeira toda da desclassificação do Brasil. De Favari Supermercados apresenta 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras, de 6 a 9 de julho, o melhor do rodeio profissional em touros e os melhores shows. Dia 6, sexta-feira, Maiara e Maraíza. Sábado, Jads e Jadson. No domingo, show em dose dupla, Pedro, Paulo e Alex. E DJ Kevin. Na segunda, entrada R$2 em prol ao Fundo Social, final do grande rodeio e show de encerramento com Gustavo Mioto. Prova dos três tambores, bailão e boate todas as noites. Praça de alimentação 100% coberta. Espaço Arena Prêmio com Open Bar. Cerveja oficial da festa Império. Ingressos antecipados em Rio das Pedras, Supermercados de Favari, Agropet Paris e SOS Celulares. Em Piracicaba, Rancho Country, Toro Sushi, Agropecuária Silvestre e Selaria Barrichello. Em Saltinho, Chiquito Agroveterinária. Em Capivari, Agrocap. E em São Pedro, Colchões Ortobon. Organização, Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros, de 6 a 9 de julho, 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras. A locução é minha, Nivaldo Texano. A gente se encontra lá. Se encontra lá. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico, o sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. onde a gente passa é show, foi show. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou até gringo, sambo, tocou Neymar, ego. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Nas mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube. É, a 23ª Festa do Peão de Boiadeiro de Rio das Pedras começou e a Rio Vox FM tá por lá. Você que passou ontem lá no recinto viu o nosso trabalho, a gente fazendo aquela locução bem legal pra você. Então, hoje tem mais uma vez, hoje tem show especialíssimo com o Jads e Jadson, e a equipe da Rio Vox FM estará mais uma vez na 23ª Festa do Peão de Boiadeiro da cidade de Rio das Pedras para fazer aquela festa. Então, fique ligadinho, dá passada lá no nosso quiosque, bata um papo com seu locutor favorito, estaremos lá para trocar aquela ideia bacana com você, você entender mais ou menos como funciona uma locução de rádio, uma programação de rádio que a gente está fazendo lá na Festa do Peão de Boiadeiro da cidade de Rio das Pedras. Nesse momento, está rolando Suécia 0 e Inglaterra também 0, outra quartas de final da Copa do Mundo. À tarde tem Rússia e Croácia, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos começar o nosso programa, o pessoal quer saber o que a gente pensa sobre a derrota da seleção brasileira para cima da Bélgica. E eu começo tendo análise do professor Mauro Fernandes sobre tudo o que aconteceu de Bélgica e Brasil ontem, o jogo que decretou a eliminação da seleção canarinho, professor. Ah, Léo, realmente, Léo, convidados aqui, ouvintes, como todo brasileiro, nós sentimos também a derrota do Brasil, né? Mas a gente tem que fazer uma análise agora do todo, né? E se você analisar, aí você vai ter aquelas pessoas demagogas que gostam de demagogia, vai criticar todo mundo, criticar jogador, criticar treinador, enfim, vai achar pelo em ovo, não é isso? Mas a gente que é da área, nós trabalhamos no futebol, a gente sabe que não é assim. Existe um trabalho, um planejamento e a execução do projeto. E eu entendo que o Brasil conseguiu se reconquistar a confiança, a credibilidade no mundo do futebol, coisa que nós tínhamos perdido. Se vocês voltar ao passado, vocês vão lembrar que o Brasil, quando chegou o Tite para estrear lá em Quito contra o Equador, o Brasil era o sexto colocado na eliminatória da Copa do Mundo da Sul-Americana. Portanto, só classificava quatro e o quinto ia para a repescagem. O Brasil estava fora da zona de ir até para a repescagem. E sem credibilidade nenhum e correndo um risco sério de nem ir para a Copa do Mundo. E sem credibilidade nenhuma. Portanto, o Tite chegou com seu carisma, com o seu respeito ao futebol, amante do futebol, trabalhador pro futebol, ele conseguiu resgatar a confiança do Brasil, conseguiu ir lá em Quito ganhar de 3-0 da melhor equipe até então, que era o Equador, que estava liderando na época as eliminatórias aqui da Sul-Americana, portanto, e de lá para cá conseguiu feito atrás de feito, em busca da recuperação da credibilidade do futebol brasileiro. E foi dessa maneira que nós chegamos na Copa do Mundo, com todo mundo apontando o Brasil, como sempre apontou outrora. O Brasil é um sério candidato ao título. Isso nos encheu de orgulho, nos deu prazer, nós voltamos a ser primeiro mundo em termos de futebol. E foi desse jeito que estreamos com uma responsabilidade grande de ter que vencer a Suíça, e não conseguimos vencer, acabamos empatando com a Suíça em 1-1, e veio as críticas, aquela coisa toda, mas logo em seguida conseguimos duas vitórias que nos deu o primeiro lugar do grupo e 7 pontos ganho. E fomos para as oitavas, enfrentamos o México, conseguimos fazer um jogo bom, um jogo equilibrado e conseguimos vencer o México. E já nas quartas de finais, a gente pegou uma equipe que até então não era muito mais difícil do que o México, não. Eu reputo que a equipe da Bélgica era uma equipe um pouco melhor do que o México, visto que houver apresentado na primeira fase da Copa do Mundo. Pegou Tunísia e pegou Panamá. Dois gatos mortos, empurrou bêbado na descida. Ganhou fácil, mas não mediu sua força. E quando era para medir a força contra a Inglaterra, eis que a Inglaterra coloca um time reserva, porque a Inglaterra não quer ganhar o jogo para não vir na chave do Brasil, e sim ficar na chave dos europeus do outro lado. Então não deu para testar a força da Bélgica, porque quando ela teria uma Inglaterra que poderia medir a força dela, a Inglaterra colocou o time misto, e no fim acabou ganhando num jogo que ninguém queria ganhar. E daí veio as quartas de finais aí, e o Brasil acabou pegando aí as oitavas de finais. A Bélgica, enquanto o Brasil pegava o México, a Bélgica pegou o Japão e tomou um sufoco violento do Japão. Tanto é que estava perdendo de 2-0 e saiu, só conseguiu fazer o 3-2 justamente no acréscimo. Aos 48 minutos, na última bola do jogo, a Bélgica acabou fazendo 3-2. E então a gente esperava e que o Brasil realmente passasse pela Bélgica sem grandes susto. No entanto, é jogo. O jogo realmente mostrou para nós uma coisa que nós não tinha visto ainda na seleção brasileira, que era a falta de pontaria. Nós tivemos aí dois lances que a gente podia ter virado a hora que nós tomamos o gol, já podia estar 2-0 para nós. A cabeçada do Thiago Silva na trave e o gol perdido por Paulinho, que na frente do gol. Então, naquele momento em que nós tomamos o contra-ataque e tomamos 1-0 naquela bola infeliz do Fernandinho lá, que acabou desviando o Alisson, ali nós acabamos tomando um gol que acontece, só acontece para quem está justamente jogando futebol. Uma falha, uma coisa que não está programado, não tem o que um antídoto contra esse tipo de falha. Ser humano falha. E falhou, tomou 1-0. Mas eu pergunto, se nós tivéssemos feito os dois gols antes, seria 2-1 e estaria tudo normal. Mas não foi isso que aconteceu. A gente acabou tomando o gol e esse gol desequilibrou emocionalmente a equipe. Aí levou um certo tempo, a equipe se reequilibrou outra vez e conseguiu criar mais algumas oportunidades e terminar assim, de maneira triste, foi caminhando aí para o segundo tempo. E também antes de terminar ainda, a gente acabou tomando o segundo gol, não é isso? Numa falha de cobertura, numa falha num contra-ataque, quando o Lukaku partiu com a bola. E se vocês prestar atenção, você vai ver que o Felipe Coutinho está do lado do Lukaku, o número 11 do Brasil. E atrás está o Paulinho. É muito mais fácil o Thiago chegar de lado e tomar a bola do Lukaku do que o Paulinho por trás. Mas não restou outra alternativa para o Paulinho a não ser dar um carrinho. E foi justamente nesse carrinho que ele deu que ele acabou lançando o De Bruyne na costa do Marcelo. E foi justamente numa felicidade extrema do De Bruyne, pegou a bola de fora da área e colocou no canto direito do Alisson, sem chance nenhuma para o Alisson, fazendo 2-0. Aquilo foi uma ducha fria para o Brasil. E assim terminou o primeiro tempo, e o Brasil equilibrando o jogo, aquela coisa toda, mas não foi contundente. Aí eu entendo que houve uma falta de maturidade pro Tite. Quando virou 2-0, a gente sabe que fazer 2-3 gols na Bélgica em apenas 45 minutos não é fácil. Porque você vai ter que lidar com o estado emocional da sua equipe e o estado emocional a favor da equipe da Bélgica. Então ali eu achei que faltou um pouquinho de experiência pro Tite, porque já era para ter voltado com o Firmino e com o Douglas Costa. Se nós fizesse isso no intervalo, eu acho que o Brasil poderia até ter uma chance maior de ter empatado o jogo. Mas colocou o Firmino e sacou o Willian, que não vinha fazendo uma boa partida, mas igual o Willian, podia ter outros também que podia ter saído. Mas sacou o Willian e a equipe melhorou, conseguiu encurralar o adversário e acabou criando algumas situações de gol e perdendo gol, E aí, quando o Tite realmente viu que a situação estava difícil, ele acabou sacando o Paulinho e colocando o Renato Augusto, que entrou tarde também, porque já entrou e entrou muito bem, e o Renato Augusto acabou numa jogada que, com a entrada do Douglas Costa, o Brasil ficou com jogada de drible para os dois lados do campo, tanto pela direita quanto para a esquerda. Se do lado esquerdo tinha três jogadores marcando o Neymar, não era diferente com o lado direito. Então nós tínhamos seis jogadores da Bélgica concentrados em marcar e cobrir dois atacantes do Brasil, que era o Douglas Costa e o Neymar. Então ficou fácil. A partir daquele momento que entrou Renato do Augusto, só deu o Brasil. O Brasil criou, o Brasil fez o gol numa bela jogada. Se vocês prestarem atenção no lance, você vai ver que o lance começou pela direita com o Douglas puxou para dentro, deu pro Neymar, o Neymar deu pro Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho colocou na infiltração do Renato Augusto no meio da área e cabeceou de cima para baixo, colocando no pé do goleiro Portuá, que não teve nenhuma chance, e assim fez 2-1. Quando fez 2-1, nós estávamos aos 30 minutos do segundo tempo. Nós tínhamos 15 minutos e mais o acréscimo do árbitro para justamente a gente fazer mais um gol e poder levar para a prorrogação. Mas aí faltou a tranquilidade que nós tivemos em outro jogo, mas desse jogo a gente não teve. E foi justamente, criamos situações atrás de situações. Outra vez o próprio Renato Augusto saiu de frente com o gol, poderia ter feito 2-2 e no fim acabou jogando a bola ao lado da trave direita do Portuá, jogando para fora. Tivemos também o Felipe Coutinho, que normalmente não perde esses gols, porque ele fez um gol muito semelhante, de muito mais longe, contra a Suíça ou a Costa Rica, não me lembro bem, mas um gol muito bonito, acho que foi contra a Suíça mesmo, um gol de efeito que ele colocou pro lado de fora e acabou fazendo gol. E no entanto, como o estado emocional estava muito alto, ele acabou tirando, mas tirando muito, mandou para fora, certo? E logo em seguida, nós tivemos também o pênalti em cima do Gabriel de Jesus, que foi pênalti. O VAR chamou, mostrou para o árbitro, mas o árbitro não quis ver a imagem lá e não deu o pênalti. Depois nós tivemos a jogada do Neymar também, que colocou muito portuado em mão esquerda, conjurou, mandou para corne. E nós vimos uma coisa que a gente dificilmente vê em time europeu, viu, Léo e ouvintes? A equipe da Bélgica começou a parar o jogo para irritar o Brasil, para quebrar o ritmo do Brasil, coisa que dificilmente a gente vê. Então, ouvintes e todos que nos acompanham, se o Brasil tivesse feito a metade dos gols que nós criamos, nós tínhamos vencido a Bélgica de 3-2. E hoje, quem que seria leviano de apontar que o Brasil não seria o candidato para ganhar o título? Então não vamos ser leviano dizer que está tudo errado, que não, não, nada disso. Muito, o Brasil acabou perdendo o jogo, perdeu o jogo porque o Brasil nunca passou, nunca tomou dois gols de um jogo, nunca tinha tomado dois gols na frente, não teve estado emocional, tranquilidade os jogadores para executar a jogada. E gostei muito da entrevista do Tite após o jogo, quando um dos repórteres perguntou a ele: professor, faltou sorte para o Brasil? Ele falou: sorte é uma maneira carinhosa de falar que faltou competência. Então eu não acredito em sorte, eu acredito em competência. Faltou competência para o Brasil, realmente o Brasil poder fazer o gol. Então não é sorte. E foi realmente também, é claro, o Brasil, em função da caideira, daquele caicai do Neymar na primeira e segunda rodada, nós acabamos sendo prejudicados porque o árbitro não deu o pênalti, justamente porque todo mundo da Europa fez uma pressão muito grande em cima da arbitragem, falando que os brasileiros caem, que os brasileiros simulam, e não é todos brasileiros. Então a gente viu aí no lance do Gabriel, que foi uma má vontade da arbitragem para com os jogadores brasileiros, porque nem sequer ele foi à beira do campo para consultar o VAR. Então, mas eu digo que nós temos que continuar, renovar o contrato do Tite. O Tite vai chegar na outra Copa muito mais maduro. O fato de o Tite ter dirigido a seleção como um clube demonstra que realmente falta ainda essa experiência de seleção para ele, e agora ele os teve. Não é justo pagar esse preço da experiência e não dar a ele a segunda chance de ganhar a Copa do Mundo em 2022, como nós demos para o Tele Santana, que montou aquela melhor, uma das melhores equipes de 82, que o Brasil todo fala que foi uma das melhores equipes da seleção brasileira, e nós demos a chance para o Tele Santana dirigir a equipe em 86. Eu acho que é o mesmo caso do Tite, dá a chance dele renovar e chegar mais experiente na outra Copa, e sim não dirigir a seleção mais como um clube, e sim dirigir a seleção como uma seleção. Não pode jogar por causa eu gosto dele, porque ele ajudou eu a classificar na eliminatória. Não, tem que jogar quem está bem no momento e acabou. Isso é seleção. No clube você tem tempo para chegar e colocar aquele jogador que correu com você, que joga mais, que joga menos, mas tem um trabalho tático importante. Não é assim. Então ele aprendeu. E ontem, com os olhos todos lagrimados, ele respondeu a todas as perguntas, mas se sentia no fundo do coração que ele estava sentido demais por não ter dado a nós o título mundial. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, e não tem cicatriz que feche. Essa cicatriz vai continuar aberta até o momento que ele puder dar o Hexa para o Brasil outra vez. É dessa maneira que eu vi, viu, Léo? Muito bem, que análise perfeita do professor Mauro, que destrinchou o jogo para você, nosso ouvinte. Sabe o que eu acho que faltou também, professor? Aquela famosa falta tática. Ninguém acertava uma pancada no Negão lá no Lukaku, que aquele... O que correu? A força daquele cara é brincadeira, é impressionante. Eu nunca vi um jogador forte e rápido daquele jeito, um tanque, mas... O Miranda... Ah, mas o Miranda, ele foi bem. O Miranda foi um monstro ontem. O problema foi o seguinte, como o professor disse, um gol com o Fernandinho, que não poderia ter tomado no primeiro... A bola no primeiro pau, não precisava... O Fernandinho, se ele não sobe, o Alisson pegava aquela bola. De maneira tranquila, não precisava. A bola resvalou no company, mas o Alisson pegava. E o segundo gol, aí sim, o Fernandinho tentou pegar o Lukaku, não deu. Aí chegou o outro e tentou pegar o Lukaku, não deu. Faltou aquela falta tática. Mas... Enfim, eu acho que a seleção brasileira perdeu para uma grande equipe. A Bélgica ontem, eu cobrava muito. Quero ver a Bélgica jogando para ver como que vai a Bélgica para a Copa do Mundo. Ontem eu vi. E agora sim eu coloco. A Bélgica é uma das grandes favoritas ao título. Bélgica e França vai ser um jogo fantástico. E para mim, dali sai o campeão do mundo. Ou Bélgica ou França. Eu acho que, taticamente, com o que o Roberto Martínez fez ontem, eu acho que a Bélgica... vai muito forte contra a França. A gente tem um Inglaterra e Suécia rolando agora, e um jogo mais ruim do que bater em mãe, viu, professor? Tá feio de ver o jogo aqui. Não tem, toca a bola no meio de campo, chega, mas enfim, não dá pra esperar muita coisa da Inglaterra e da Suécia. Mas enfim, o balanço, ele é positivo. Tem alguns erros, o Tite pagou por algumas convicções que tinha. O Douglas Costa, eu não acho que a falha do Douglas Costa não ser titular é do Tite. A falha é do próprio Douglas Costa. Por quê? Porque ele é um ótimo jogador. Você vê quando ele entrou, a mobilidade que ele deu, ele não tinha medo de partir para cima dos belgas. E tá certo ele. Ele, baixinho, brasileiro, tem que entortar os grandão da Bélgica lá, tem que entortar no drible. Mas o problema é a parte física. É um jogador que machuca muito. Fatalmente, se ele não tivesse se machucado tanto, perdão, ele seria titular da seleção brasileira. Eu acho que seria um jogo pro Renato Augusto também entrar no primeiro tempo já, professor. O Tite analisar que o Fernandinho não tava bem e falar, chama a responsabilidade, coloca o Renato, puxa o Paulinho para fazer o primeiro volante, o Renato fazendo o segundo, né? O Renato bem, ontem o Renato tava com vontade, perdão, de jogar futebol e infelizmente não deu certo, né? A gente... O Tite foi questionado se continua na seleção brasileira ou não. E o Edu Gaspar também já concedeu entrevista coletiva após a saída da delegação de Kazan. Ele disse que eles estão muito satisfeitos de estar onde estão hoje na seleção brasileira. Antes de virem Copa do Mundo, antes da Copa, em algum papo de renovação, o Tite e o Edu disseram que a satisfação era grande, mas agora é o momento de pensar, não tem como responder se fica ou não. Estão juntando nossas dores, vamos voltar ao Brasil para conversar e dar o próximo passo. Eu acho que tem que continuar. É a grande oportunidade, o professor disse isso, é a grande oportunidade de a gente fazer um trabalho como, por exemplo, a Alemanha. A gente brinca do 7-1, a gente brinca do futebol alemão, mas eles fazem isso. O Joachim Löw, ele estava sendo preparado, o Klinsmann estava sendo preparado desde 98 para ser o técnico da seleção, enquanto ele estava jogando. Exatamente. Aí entrou o Rudi Völler para treinar na Copa 2002. Perdeu a Copa, saiu o Rudi Völler e entrou o Klinsmann, que ficou um ciclo. Saiu o Klinsmann, a hora que o Klinsmann entrou, o Joachim Löw estava sendo preparado para assumir a seleção brasileira. Então aí o Joachim Löw entrou. E agora ele continua na seleção, mesmo com a eliminação. Eu acho que o Tite tem que continuar e preparar o substituto dele dentro da seleção brasileira. Quem seria? Ou o Kleber Xavier ou o Silvinho. Mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer aí o Tite. Segundo o Futebol Interior, a CBF quer manter o Tite até a Copa de 2022, mas sem dar tanta liberdade. Aí, se eu sou o Tite, eu pego o boné e saio fora, porque não tem condição. O Tite tem nome e tem a credibilidade que a CBF não tem. Porque se o VAR esteve contra a gente hoje, é culpa da CBF. É culpa, desculpa o palavreado, mas é culpa da cagada que o Coronel Nunes fez lá na eleição da FIFA, das cagadas do Marco Polo Del Nero, do Ricardo Teixeira. Então essa é a culpa. O Brasil não tem credibilidade nenhuma dentro da FIFA, por causa das cagadas do seu diretor. Me desculpa o palavreado, mas é hora de dar uma desabafada também. Mas eu acho que O balanço é bom, viu, professor? Eu acho que tem que continuar o trabalho. Se for possível continuar o trabalho, porque a gente tem uma molecada boa vindo aí para 2022. A gente tem Rodrigo, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Paquetá, a gente tem Paulinho, que era do Vasco, a gente tem o David Neres, o Malcom, o Arthur, o Luan. Olha que geração fantástica. A gente vai ter um Neymar com 30 anos de idade jogando a Copa do Mundo, professor. Jovem. Então, quer dizer, A seleção brasileira, ela vem fortíssima para a próxima Copa. Basta essa molecada manter o que se espera deles, né, professor? Agora eu quero ver a força da imprensa brasileira. Que se a imprensa brasileira deixar a CBF impor essa, cortar as asas do Tite, que está dizendo aqui que não vai ser com tanta liberdade como ele tem hoje, primeiro que ele não vai ficar. E se ele não ficar, a gente vai voltar outra vez, fazer experiência com o treinador outra vez, para chegar com o treinador na Copa do Mundo sem experiência e talvez pagar o mesmo preço que nós pagamos por ontem. Então, eu quero ver a força justamente da imprensa brasileira para forçar essa CBF que não tem credibilidade nenhuma. E se nós não fomos, os árbitros teve má vontade durante a Copa do Mundo todo com o Brasil, é justamente pela falta de representatividade que os nossos dirigentes da CBF não têm nem credibilidade e nem moral. Pelos roubos, pelos furtos e por todos os presidentes. Nós temos um ex-presidente preso, nós temos dois presidentes que não saem do Brasil, porque se sair do Brasil vai preso. Então, quer dizer o quê? Nós temos uma corja comandando a CBF. As únicas pessoas que dão credibilidade para o futebol brasileiro é o Tite, Dr. Marco Aurélio Cunha e a comissão técnica do Tite. Portanto, se ele for sair, a gente volta outra vez na mão desses corruptos todos aí para administrar o futebol brasileiro. Mas eu acredito que a imprensa brasileira não vai permitir isso e o Tite vai continuar com toda a liberdade que... Uma coisa interessante, viu, Léo? De todas as seleções que foi organizada nessa época de futebol moderno, essa foi a seleção mais organizada que chegou, que organizou, que trabalhou, que foi profissional também em termos de organização. Então a gente não pode perder isso simplesmente porque o seu Caboclo, o seu Del Nero, o seu Coronel Nunes da vida aí, que eu nunca vi falar, se não fosse pelas polêmicas e pelos furtos que realizou na CBF, a gente nem conheceria eles. Então não vai ser por eles que nós vamos perder tudo isso que nós conseguimos e que essa comissão técnica Cotite construiu. 1-0 Inglaterra, rapaz. Gol de cabeça de Maguire, o zagueiro inglês, recebeu o cruzamento no segundo pau. Não, subiu no meio da área, sozinho para fazer o gol em cima do goleiro Olsen da Suécia. A Inglaterra sai na frente. A Inglaterra não joga uma semifinal de Copa do Mundo desde 1990, quando perderam para a Alemanha na semifinal nas penalidades. Então, faz tempo que a Inglaterra está querendo esse momento, está querendo chegar nesse momento. Eu avisei, a Inglaterra é campeã europeu sub-19, europeu sub-17, mundial sub-17, mundial sub-20. A geração deles é forte, então vamos ver. Taticamente não é um futebol bonito de assistir, mas nos trancos e barrancos eles vão indo. Mas enfim, falamos sobre a seleção brasileira e agora acabou a Copa do Mundo, né, professor? Acabou porque só sobrou europeu. Pode chamar de Eurocopa, virou Eurocopa, porque o Uruguai caiu ontem para a França, o Brasil caiu ontem para a Bélgica, e agora temos França e Bélgica, Inglaterra, Suécia, ou Suécia, né, e a Croácia e a Rússia. Todo mundo europeu. Um pouco de boa vontade e a Rússia um pouquinho de asa também, mas só sobrou a Europa, professor. A gente está tão defasado perto deles nesse momento? Em termos de organização e credibilidade estamos, viu, Léo? Porque, olha, nessa devasta que foi feita na FIFA e nas federações continental, né, que foi a Sul-Americana, a CONCACAF, essas duas, a CONCACAF e a América do Sul, foi as que mais tiveram presidentes presos pelos furtos que nós tivemos na FIFA. Então tudo isso está refletindo justamente em organização dentro do campo e a qualidade do jogo jogado na América do Sul e na América da CONCACAF. Então, infelizmente, nós estamos muito atrás em termos de credibilidade e a gente precisa caminhar outra vez para conseguir conquistar ela. Tecnicamente, não. Tecnicamente, a gente está bem, a gente tem jogador. No Brasil, é primavera o ano todo. Todo ano está aparecendo um jogador, está aparecendo outro. Não é só no Brasil, na Argentina, na América do Sul toda. Nós temos o Uruguai, que é um país pequenininho e revela tanto jogador. A Argentina, a Colômbia. Então, é problema administrativo e pessoa séria para administrar o futebol. E vale a pena lembrar que de 2002 para cá só tem dado a Europa, né, Léo? De 2002 para cá é só Europa, Itália 2006, Espanha 2010, Alemanha 2014 e agora mais um europeu. Podemos ter agora eu vou torcer para um campeão inédito também, viu, professor? Não quero ver a França levantando uma taça, não. Vamos torcer para Bélgica ou para Croácia. Minha torcida é da Croácia, vamos ver. Todo mundo tirou sarro. O Lé tirou sarro. Pode esperar, o Hexa pode esperar. Vai ter que esperar mesmo, tá certo. Pior que estão certo eles, né? Com certeza, com certeza. Sem Argentina, sem Uruguai, sem ninguém, né? Vamos. Exatamente. Até ano que vem tem Copa América aqui no Brasil de novo. Daqui a pouco a galera já está torcendo novamente pela seleção amarelinha. Vamos mudar de assunto. Vamos então falar com os nossos convidados que estão aqui nos estúdios da Rio Vox FM. Vamos falar com o pessoal que está de malas prontas para o Esporte Clube Propriá lá do Sergipe, né, professor? Apresenta o pessoal aí pra gente. Realmente, estamos aqui ao lado do Rafael, que é o goleiro da Associação Olímpica Rio Pedrense, que está também de malas prontas. Na próxima terça-feira, dia 10, embarca para Aracaju, né? Vai pegar um voo em Congonhas e deve chegar em Aracaju e de Aracaju para Propriá. E eu queria saber do Rafael qual é a expectativa dele para chegar lá e disputar a segunda divisão de profissionais do Campeonato Sergipano. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, professor Mauro. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Minha expectativa está sendo muito boa, pois já sou um atleta profissional, porém estava parado há quase 7 meses. A minha expectativa é chegar lá, fazer um bom trabalho, dar uma boa sequência para continuar o andamento e crescendo profissionalmente e chegar a grandes clubes aqui no Brasil ou fora. Também falar um bom dia para o Vinícius. Vinícius é o zagueiro, né? Zagueiro, volante, mas é mais volante, porque tem uma habilidade boa, tem uma boa técnica, uma boa visão de jogo. Então eu vou aqui perguntar para o Vinícius com qual expectativa que ele vai para o estado de Sergipe defender as cores também do azul e branco do Avoengo, do Ribeirinha lá, o Esporte Clube Propiá da cidade de Propiá. Bom dia, Vinícius. Bom dia, seu Mauro. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Seu Mauro, queria agradecer a todos. Espero fazer um bom trabalho lá em Propriá, dar alegria pro pessoal do azul e branco, dar sequência no trabalho e fazer subir aquele time lá, hein? O pessoal de Propriá tá precisando do acesso dos dois lados, que tá batendo na trave para o acesso lá no Campeonato Sergipano da Série 2. O pessoal, então, tanto o Rafael como o Vinícius vão lá defender as cores da equipe do Esporte Clube Propriá, o azul e branco também do Propriá. O pessoal tá sempre ligadinho aqui no nosso programa, o presidente Orlando tá ligadinho aqui no nosso programa, todo mundo lá do estado do Sergipe. Agora, eu quero perguntar pro pessoal aí o que tem que ser feito para conseguir esse acesso no ponto de vista dos atletas. Quero saber tanto do Vinícius quanto do Rafael. Léo, na minha opinião, Léo, a gente precisa ter um bom elenco, o pessoal que gostar de trabalhar, o pessoal que dá o melhor, empenhar, mostrar atitude, vontade, um bom elenco, novamente falando, que é o importante para a gente ter o acesso. Bom, Léo, assim como o Vinícius disse, um bom elenco, bom trabalho, na minha opinião também precisa de um bom planejamento. Com planejamento, uma sequência com trabalho, ótimos jogadores, o elenco estando unido, nós vamos conseguir o acesso. Muito bem, agora eu passo para o professor Mauro também essa pergunta. O que precisa ter uma equipe para conseguir o acesso, professor, que o Propriá está batendo na trave? O que precisa ser feito de diferente lá no azul e branco? A gente conhece bem, a gente trabalhou, ficamos campeão no América, lá da mesma cidade de Propriá, e agora estamos trabalhando junto com o senhor Orlando, que sempre o time do coração nosso, né, foi o Propriá lá na cidade, no estado de Sergipe. O azul e branco, as dificuldades, a gente sabe as dificuldades que o Orlando tem, o presidente tem para tocar a equipe, mas a gente sabe também que ele é uma pessoa muito experiente e tem uma influência muito grande dentro da Federação Sergipana e experiente. Então, a gente sabe que ele, mesmo com todas as dificuldades, chegou o ano retrasado, a semifinal, por muito pouco não subiu. Então vamos torcer para que esse ano nós repetimos o mesmo trabalho feito em 2016 e que nós possamos agora ter mais sorte e conseguir subir a equipe. Então a gente começar a trabalhar, treinar, dá tudo retaguarda ao treinador e aos jogadores para que os jogadores possam entrar numa boa condição física, técnica e estrear na competição. E inclusive a gente está preparando um torneio lá, amistoso, né, com duas equipes da segunda divisão da Paraíba, com uma equipe da segunda divisão de Alagoas e outra de Sergipe, que seria o Propriá, o FF Esporte de Alagoas, a Picuense do estado lá da Paraíba e também a outra equipe lá da Paraíba também. Então, o objetivo desse torneio que é jogar numa semana três jogos. Você joga no domingo com uma equipe, na quarta com outra e no domingo com outra. Três jogos de equipes se preparando, equipes fortes que vai disputar tecnicamente os mesmos campeonatos, apesar de serem estados diferentes, mas todas elas se preparando para sair do torneio, já poder estrear, uma vez que o Propriá fica no chapéu da primeira rodada e vai estrear no dia 22 de agosto e já sim preparado para conseguir já uma primeira vitória logo de cara. Mas eu gostaria de saber do Rafael, que já é mais rodado, já é profissional, né? Saber qual foi as últimas duas equipes que ele participou, Rafael. Boa tarde, bom dia, professor Mauro, mais uma vez. Minhas duas últimas equipes foi o Storms na Bolívia. Joguei a segunda, como se fosse a segunda divisão do boliviana. E o Assisense, a quarta divisão do Campeonato Paulista, aqui em São Paulo. E eu gostaria de saber, assim, do Rafael, já que ele tem uma certa rodagem, né, Rafael? Se é o que você espera, é claro, o acesso, o campeonato, um bom campeonato lá. E o que, que você espera? Porque a gente pergunta, né? O jogador está saindo de São Paulo e indo jogar a segunda divisão em Sergipe. Tem que ter alguma expectativa, né? Sim, claro, professor. Como você, o professor mesmo disse, lá é uma divisão bastante disputada, bastante pegada, com muita visibilidade. A minha expectativa é sair, crescer o time, levar para a primeira divisão e dar sequência. Crescer profissionalmente, crescer em todos os sentidos e almejar objetivos maiores também. E a mesma pergunta eu faço para o Vinícius. Vinícius, você está indo lá para o Sport Clube Propiá, claro, vai ajudar o Propiá a conseguir o acesso, aquela coisa toda, mas qual é o objetivo de ir para o Propiá em termos de carreira? O primeiro objetivo nosso é dar o acesso ao Propiá, mostrar um grande trabalho, evoluir bastante, fazer um trabalho de carreira, passar por outros lugares também e garantir o acesso, né? O importante, fazer porque é o primeiro trabalho e depois vamos lutar, né? Para ver o que acontece em outros trabalhos de outros lugares. Pois é, nós temos lá em Sergipe três equipes que tem campeonato brasileiro lá, tem calendário o ano inteiro. Nós temos o Confiança, que já é da Série C, e temos lá o Gipão, que é o Sergipe, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, e também o Itabaiana, que é o time da Cidade do Ouro, ali do lado de Aracaju. Portanto, nós temos as três grandes equipes aí que disputa, além de Campeonato Brasileiro, disputa a Copa do Nordeste também, que são campeonatos com mais dinheiro, com mais recurso. Então, quer dizer que se fizer um bom campeonato, além de poder disputar a primeira divisão também, no caso, pelo mesmo Propiá, ou então buscar um contrato nessas grandes equipes também do estado lá, né? Isso, professor, correto. Mas, primeiramente, temos que estar focado no Propiá, fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, nos abençoando com outras possibilidades maiores. Também penso dessa forma, seu mano. Penso primeiro em focar, viver o presente mesmo, que é dar o acesso ao Propiá. E o resultado vai ser consequência do nosso trabalho, se a gente garantir o acesso, trabalhar bem, vai vir outras oportunidades e outras portas também, seu Mota. Antes da gente fazer mais perguntas pro pessoal, vamos passar aos nossos ouvintes, os grupos, quem os meninos vão enfrentar, né? O campeonato sergipano da Série A2 está dividido são dois grupos com quatro equipes e dois grupos com cinco equipes. Então, tem bastante time disputando aí a segundona do campeonato sergipano. O grupo A tem o Coritiba de Itabaiana, tem também o Independente. O Independente é da cidade de Simão Dias, a Lagartense da cidade de Lagarto, né? E o 7 de Junho, também da cidade de Tobias Barreto, lá no Sergipe. O grupo B é o América, tem o América de Pedrinhas, a Boquinhense da cidade de Boquim, o Botafogo de Cristanópolis e o Estanciano da cidade de Estância. Temos também no grupo C, o grupo do Propiá, olha só, o América de Propriá. Temos também o Aquidaban, o Força Jovem Aquidaban, né, do município de Aquidaban. Canindé, do município do mesmo nome, da cidade de Canindé de São Francisco. O Guarani do Sergipe, que defende a cidade de Porto da Folha. E o Sport Clube Propriá, da cidade de Propriá, um dos clubes mais antigos do estado do Sergipe, fundado em 1911. E também temos no grupo D o Aracaju, time da capital sergipana, o Desportiva Barra, a Maruinense da cidade de Maruim, e também temos o Rosário Central de Rosário do Catete e a equipe de Santa Cruz do Riachuelo. Essas são, então, as equipes que disputarão a Série A2 do futebol sergipano nesse ano. Serão os adversários dos nossos amigos que estão aqui para em busca do título. Dessas equipes que vão jogar o campeonato, Temos aí algumas que já têm o título na Série A2 do Campeonato Sergipano, como, por exemplo, 7 de junho, tem dois títulos da Série A2. O Propriá também é bicampeão da Série A2, só que o último lá em 83, está precisando ganhar de novo. Maruinense também tem um título da A2. O Guarani, dois títulos. O Coritiba, dois títulos. E o América também duas conquistas na Série A2 do futebol sergipano. Vamos passar a palavra então para o professor Mauro Fernandes para mais perguntas aí para os meninos que estarão defendendo aí a equipe do Esporte Clube Propriá no Campeonato Sergipano da Série A2. Aliás, antes, uma pergunta, professor. O Rafael e o Vinícius vão aí a Propriá. Temos mais alguns jogadores que irão à equipe também do Sergipe. E se existe a possibilidade desse intercâmbio acontecer com outras equipes também do futebol brasileiro, professor? Ah, sem dúvida, viu, Léo? Realmente, a ideia é justamente essa, é ser uma porta para empregar os meninos. A gente sabe da dificuldade muito grande que tem para fazer o acesso, a ponte entre uma equipe da cidade e passar pelo estado e chegar a outro estado, a pessoa certa, a profissionais competentes, homens honestos, né? Porque no futebol é uma terra de ninguém, viu? Uma terra onde é sem lei e tem muito picareta trabalhando nesse mundo do futebol. Então nós justamente estamos chegando justamente para poder realmente chegar e dar uma oportunidade para esses meninos, viu, Léo? Muito bem, maravilha. Vamos tocar o nosso apoio cultural, daqui a pouco a gente volta para bater mais um papo com o pessoal aqui da AOR, que vai defender as cores do Esporte Clube Propriá. Um minutinho, a gente está de volta com mais o Vox Esporte Clube. 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos, temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomendas. 3493-3580. Dores e estresses em função do ritmo da vida moderna. Está na hora de investir em qualidade de vida com Aurora Massoterapeuta. Profissional com 18 anos de experiência, qualidade e excelente atendimento para homens e mulheres. Oferecendo massagem anti-estresse, drenagem linfática, limpeza de pele e vacoterapia. Alívio de traumas físicos e psicológicos. Controlando a dor, melhorando a circulação e aliviando toda a tensão. Disponibilizamos também tratamentos especializados para gestantes, idosos e pós-operatório. Atendemos a domicílio. Agende um horário pelos telefones 19-3493-3850 ou 19-99627-0606. Aurora Massoterapeuta. Massagem é qualidade de vida. Auto Posto Boa Vista. Combustível e produtos de primeira qualidade, aumentando a vida útil do motor de seu veículo. Com o melhor atendimento da cidade. Loja de conveniência para melhor atendê-lo. Avenida dos Operários, 355 São Cristóvão. Auto Posto Boa Vista. Dededrim, controle de insetos em indústrias, comércios e residências. Se você está com problemas com ratos, baratas, escorpiões, formigas e pragas em geral, entre em contato com a Dededrim. Telefone 19-3493-2346. Dededrim, aqui o seu problema será resolvido. Retífica de cabeçote Quality. Tudo o que você precisa em retífica de cabeçotes nacionais e importados, linha leve, regulagem de válvula, plana, soldas especiais em alumínio, inox e ferro, jato de areia. Jateia todo tipo de peças e recuperamos seu cabeçote baixo de altura. Recondicionamos com garantia de 3 meses. Retífica de cabeçote Quality. Qualidade e garantia. Rua João Domingos de Leão, número 105, na antiga Rua B, no bairro São Carlos, em Rio das Pedras. Telefone WhatsApp 19 97147 5184. Retífica de cabeçote Quality. É para economizar. A melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol, mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe a armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Oi, eu sou a Tata Werneck, tô aqui com a promoção que eu adoro, você adora, todo mundo adora. Quantos anos você tem? É só falar que o melhor preço vem. 20, 40 ou 90 na Carol você sempre economiza. Comprando óculos completo das marcas FS e Lohane, você paga menos. Como vai perder essa promoção? Me diz? Na Carol é assim, quanto mais anos, menos você paga. Vem pra Carol aproveitar. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Salão de Beleza Atitude Rose Lima. Cortes masculinos e femininos, o atendimento do jeito que você gosta. Quer dar um trato no visual ou simplesmente cortar o cabelo? Então o Salão de Beleza Atitude está esperando por você. Atendimento unissex. E para você associado dos sindicatos dos servidores públicos, tem um super desconto. Salão de Beleza Atitude Rose Lima. Rua São Vicente de Paula, número 378, bairro Bom Jesus. Fone 99943-6 080. Salão de Beleza Atitude Roselina. Agropecuária Raça Forte. Oferecemos a opção mais especial e saudável que seu animal precisa. Trabalhamos com a melhor qualidade de ração, oferecendo para seu animal vida mais saudável e feliz. Rações para gatos, cachorros, peixes e pássaros, além de todos os medicamentos. Ah, temos também artigos para pesca. Disque entrega 3493-3318. Qualidade de vida que seu animal precisa, na Raça Forte tem. Agropecuária Raça Forte. Rua Prudente de Moraes, número 153, Centro. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Vira maravilha, faz mais um pra gente ver. Vira maravilha, nós gostamos de você. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial e gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vinho maravilha, nós gostamos de você. Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver. É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube, praticamente para encerrar nossa programação de hoje, mas daqui a pouquinho tem um recadinho. Nós estamos falando com o presidente do Esporte Clube Propriá, o seu Orlando, que vai mandar uma palavrinha para a gente. Enquanto isso, nós vamos enrolando aqui, esperando o áudio dele para tocar aqui no ar. É isso aí, então a gente está vendo a tabela aqui do Propriá. O Propriá estreia então na primeira partida, a primeira partida folga, depois na segunda partida enfrenta a equipe do Guarani. A terceira rodada já tem clássico, clássico da Ribeirinha, entre a América e o Propriá, jogo lá no Durval Feitosa. Depois lá temos mais um jogo do Propriá fora de casa, lá em Aquidabã, contra o Força Jovem. Tem também contra o Canindé, outro jogo fora, uma sequência de dois jogos fora aí contra a equipe do Canindé. Depois pega novamente o Força Jovem fora de casa. Clássico contra o América no Durval Feitosa. E encerra sua participação contra o Guarani na nona rodada. Então, o Propriá descansa na primeira rodada e na última rodada. Ou seja, dá para se preparar um pouquinho mais. E com a classificação garantida, que vai garantir a classificação, já descansa um pouquinho, se preparando para a próxima fase, né, professor? É, sem dúvida, viu, Léo? E a vantagem lá no estado é que o estado é pequeno, né? O estado é um estado pequeno, então as viagens são tudo viagens perto, jogos perto, né? Então, eu acredito que a cidade mais longe que o Propriá vai enfrentar é justamente a cidade lá do Canindé de São Francisco, que fica no sertão, lá no sertão da... no sertão nordestino, lá no sertão de Sergipe, né? Então, para quem não lembra do Canindé de São Francisco, a cidade do Canindé é onde morreu lá o ator lá que estava que estava contracenando lá na novela com a Camila Pitanga, é isso? Então é lá na cidade de Canindé do São Francisco. Força Jovem é da cidade de Aquidabã, fica a cerca de 40 quilômetros de Propriá. E Porto da Folha também fica uma cidade mais ou menos 2 horas de Propriá também. Então o jogo mais longe mesmo, com certeza, é Canindé, lá no Canindé de São Francisco. Muito bem. Eita, que quebrou tudo aqui o negócio. Saiu pra baixo aqui. E agora? O que aconteceu aqui? Sortou a gambiarra que estava feita aqui. Então vai segurando na mão mesmo, senão será que vai cair esse negócio? Se cair do chão, não passa também. É isso aí. Então, temos um minutinho para encerrar nossa programação. Passo a palavra para o professor para se despedir da rapaziada aqui, que daqui a pouco está embarcando lá para Propriá, professor. Quero agradecer o Vinícius, o Rafael e o professor se despede deles aqui. Eu também gostaria também de trazer aqui a palavra do Orlando, mas até agora não chegou, mas a gente vai soltar na segunda-feira. A gente solta a palavra do presidente do Esporte Clube Propriá, o meu amigo Orlando, que vai mandar aí um áudio para nós falando a respeito de todo o campeonato. As considerações finais aí do Rafael e do Vinícius, né? E boa sorte para vocês lá na cidade de Propriá, no Esporte Clube Propriá. Obrigado, professor. Obrigado, Léo. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Obrigado também pelo seu Orlando, pela confiança que ele está depositando em nós. E vamos chegar lá e fazer um bom trabalho. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao seu Mauro, quero agradecer a você, Léo. Quero agradecer a Deus, primeiramente, que o homem sem Deus não é nada. Muito obrigado por todos e espero fazer um bom trabalho lá e trazer boas notícias para vocês. Muito bem, e eu quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco durante toda essa semana aqui na nossa programação. E na segunda, segunda é feriado, terça também. Então na quarta-feira a gente está de volta aqui com mais o Vox Esporte Clube para a gente falar das semifinais da Copa do Mundo. Então agora é um feriadinho prolongado para a gente, professor. Então um bom feriado e na quarta, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais o Vox Esporte Clube. Segunda, 9 de julho, feriado da Revolução de 32, e dia 10, aniversário da cidade de Rio das Pedras e aniversário da Associação Olímpica Rio-Pedrense, professor. A Associação Olímpica Rio-Pedrense faz aniversário, a cidade de Rio das Pedras também faz aniversário. A gente deseja a todas, tanto a cidade quanto a Associação Olímpica Rio-Pedrense, bastante felicidade e que continue nos seus projetos. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, um final de semana em família, em paz, e vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui na quarta-feira, às 11 horas, firme e forte para falar de esporte. Quarta-feira é meio-dia, né? Nós temos uma programação aqui, que não vai dar para entrar às 11. Então, de quarta-feira, a gente entra a meio-dia, durante a Copa do Mundo. Então, vocês fiquem com Deus. Obrigado, professor. Bem lembrado. Quarta-feira, meio-dia, o programa do Rio Vox Esporte Clube aqui na Rio Vox FM. Muito obrigado a você, nosso ouvinte. Muito obrigado aos meninos. Boa sorte para vocês lá em Propriá. Vamos voltar com acesso aqui, trazer a medalha de campeão para cá no Rio Vox Esporte Clube. Fiquem com Deus, você, nosso ouvinte. E quarta-feira, se Deus quiser, ao meio-dia, estamos de volta com mais Rio Vox Esporte Clube. Mas, enquanto tiver jogo, tem Rio Vox Esporte Clube extra. O resto não para. Tchau! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Rio Vox FM 107,9 MHz, Rio das Pedras. ZYU 882, frequência modulada. Canal 300, 107,9. Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.